Soil Man. Isso é dedicado a todas as mulheres da nação. Isso é dedicado a todas as damas do Brasil. 712 se liga só. A gente pede licença pra expressar aqui tudo que a gente pensa. A respeito de quem cria, a respeito de quem dá peito. A respeito da falta, a falta de respeito. De quem não respeita minhas irmãs de nenhum jeito. De quem só critica minhas irmãs, só vê defeito. A gente sente quando as irmãs não tem valor. Pede ao Senhor, lembra os irmãos, as irmãs precisa de amor. Tem algo errado com a gente, pois as minas manos escracha. Chama do que quer dar risada e acha graça. Tamo na mesma terra, guerra na mesma terra. Eu vou direcionar minha crítica pra quem merece ela. Não vou fazer rima pra insultar minhas irmãzinhas. Fazer elas ouvirem tudo que eu não gostaria. L e teu outro, sete taças, respeito é a ideia que só sangue bom andar. Fizeram, fica boa. Tentaram desvalorizar, tirar sua honra. Rebaixar a criação de Deus, a cachorra. Mas que morra, essa ideia tola à toa. São aqueles que vão de embalo. Verão passou e todo esse lixo foi pro ralo. Mas as guerreiras de verdade ficaram, porque herdaram de Deus o necessário. Ao contrário dos prematuros que vieram, nascer e passaram. Sementes fãs que não germinaram. Produto sem valor, foi o som que os Blef gravou. Mas você tem valor, pois é filho e amado do Senhor. E brilha você a ele. Todo louvor, todo louvor. Carrega no vento a semente. Merece mais respeito. Vocês merecem mais. Acharão um amor perfeito. Olhe pra cima, irmã. Vai, levante a cabeça. Deixe que sua garra e sua força prevaleçam. Lembre dos meus versos e todo mal esqueça. Lembre sempre, irmãs. Fiquem firmes. Levantem a cabeça. Na rima é o tema da minha rima. Mulher, moça, menina, as mães, as mina. Mina de responsa, que ajuda e é responsa. Otário que não consta, não tem dama responsa. Minhas rimas não são cachorra, quem pensa o contrário corra, que o preconceito morra. São damas, não são cachorro. Tem sujeito que é louco, xingue, bate e mulher. Faz direitinho o jogo que inimigo quer. Chama do que quer, de cachorra, coisa e tal. Não demonstra atitude, caráter, moral. Coisa que homem tem, mas nem todo homem tem. Sei que todo lugar tem alguém que vai mais além. Os conceitos de respeito que não pensa direito. Age como primata, um péssimo sujeito. A verdade, a burrice e a fraqueza te consomem. Pra respeitar a mulher tem que ser muito homem. Na vida, com luta e com honra, diferente das garotas que se fazem na cama. Os malucos vê a carne flama, mas elas querem grana, fama. Garotas indecentes sem vergonha, deixa os mano louco que nem maconha. Eles já querem somente impressões e fronhas. Fazem meretrizes ao invés de damas. Mau negócio, vendeu o corpo no Bahamas. Que desgrama, o pai vem crescer sua filha como prostituta. É mó derrota, que nem beijar a lona. Faz as rimas de responsa, vão se distanciar. Já sacaram que esses não são bons exemplos pra se espelhar. Crescer, progredir, formar família. Toda mulher quer, todo homem quer, eu sei você também quer. Mas família se constrói com valores. As promíscuas querem tapas, as honradas querem flores. Mas o país do carnaval inverteram os valores. Isso que eu falo pras irmãs, pras minas. No intuito de querer aumentar autoestima. Provida, cresça, seja digna e honrada. Diferente daquelas que ganham vida na calçada, na balada, peladas. São desejadas, mas não são amadas. Mas podem ser amadas do que desejada. Pense bem e reflita. O desejo passa mais, o amor fica.